Essa o Brasil inteiro conhece. Estava fora de mim, quero ver. Mas como vou deixar você? Se o quê? Amo, amo, amo. Por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber. Meu Deus, eu mandei meu amor embora. Amor, amor. Amor, amor. Meu amor, eu amo você. Mas como vou deixar você? Só vocês! Amo, amo, amo, yeah. Por onde você anda